de poesia sem pecado. Do rap arri as calcinha, minha rima é uma febre pior que a farinha. Foda-se a família, eu sou moleque, mas quando eu chego é pro Felipe Red que ela perde a linha. Não nego que meu ego me renova, quem disse que Deus não dá asa cobra. Eu roubava otário quando era mais novo. É foda, o mundo faz a mesma coisa, só que de outra forma. Pseudo socialista, eu sendo egoísta, sou mais altruísta. Já fugi da clínica, hoje tem baile. Tu pode escrever um livro, que até meu freestyle tem mais lírica. Chove mulher, eu não preciso pagar. Alguém me dá um coração, que eu já não sinto nada. Meu corpo não me pertence, quero algo mais forte, doses maiores sempre, aonde isso vai chegar. Amanhã é viagem.